Despeço na Dael. Pro Fox, sub, mantenha 260, sai Dael. A Dael subindo pro 260, Kilo Fox. Mantém 2265, autorizado a decolagem. Após decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Vento 070 graus, 10 mais. 3265. Decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Até 3.000 pés. Uno 817, passa nível 150, chama agora Centro Recife no 3325, alterno 288. 3325, 288, boa. Cinco decolado ao 03, chame o controle 119, décima 8. 9-8-3-6-5. Boa noite. Boa noite, 3265. Submantenha 380, saída dela. 380 da foi 3, mantém a proa até 3.000 pés, confirma. Afirmativo. Dá para evitar Vitor, dá para não restringir sua subida, tá, 3265, curva direita, proa 185, limite voar nesta proa por 25 milhas, após voar BDEV. Proa 185, 25 milhas ao limite, voando depois BDEV, tá, 3265. Controle Salvador, é o Kilo Fox. Prossiga. Por gentileza, é possível o VAR Bridge da presente? Aguarde, vamos coordenar junto ao centro. E na guarda, Kilo Fox. Kilo Fox está autorizado para abrir. Autorizado para abrir, Kilo Fox. Os 265 está agora 8 milhas sudeste do R de Salvador. Reassuma a navegação na proa da posição Leda. Está 3265. Direto Leda, está 3265. Salvador, bom dia, Gol 1331. Sente da informação Delta para São Paulo, como é? Minha frequência 118, decimal meia. Right, decimal meia, boa. Salvador, bom dia, Gol no 331, informação Delta para São Paulo, Congonha. Ok, 331, 360 para São Paulo, decola com curva à direita, perfil Adael, Leida pós-Leida Bridge, em Bridge prossegue para Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota. Transponder 5144, controle em 198. O Golo 331. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita. Dael Leda Bridge, após Bridge, após o Golo 6 até BH, pois conforme rota do plano de voo. 5144, transponder 198, controle, Golo 1331. Privativo, chame 11895 para puxa acionamento, ok? 11895, obrigado. Chamei a Centro Recife na frequência no 3325 ao término 288. Fox, chama o centro Recife na frequência 13325, ao término 288. Kilo Fox, controle. Recife agora na frequência 13325, ao término 1288. Salvador, Gola 331, remota, para pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, Gola 331. Alô, Salvador, o Golo 271. Oi, Salvador, Golo 271. Prossiga. É, Brite, desautorização nível 390, Recife. Autorizado Recife 390, é previsto que 58, decola da 10 curva esquerda, Puca, transição Caju. Acione o transponder 5160, controle 119, decimal 8, 119,8, controle Golo 271. Estimativa autorizado 390, Recife, a saída Puca, Caju, o transponder 5160, controle 19,8, é o Golo 1271, via Peruís 58. Qual a ponte? Na 3. Chame quando pronto. Chama lá. Salvador, Webjet, Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, prossiga. É uma solicitação de pushback e reboque aqui da posição de número 7 do pátio 3 para a posição de número 5 do pátio 1. Ok, inicia o pushback da aeronave e chame o pronto para iniciar o reboque, ok? Afirmativo, senhores. Ataque com 1331 com 176 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando galeão. 1331, táxi via Juliette Alfa, chame no ponto de espera pronto, altímetro 1011. Chame pronto para decolagem no ponto de espera. Juliette Alfa, ponto de espera 10, chama na pronta, 1331.